correria da vida, eu sou rato. Sonhos em mente, meu queijo é sagrado. Mas o gato da dúvida vem me perseguir com suas garras de medo, tentando me impedir. Sinto a pressão, a sombra se aproximar, mas no fundo do peito a coragem a pulsar. Cada tombo um aprendizado, levanto a cabeça, sigo ao meu lado. Eu corro, eu luto, não posso parar. O queijo me chama, não vou me deixar levar. Entre ratoeiras e gaiolas vão me esquivar. O medo não anda, sou eu quem vai triunfar. As ratoeiras do tempo querem me pegar, mas com astúcia e foco consigo desviar. Cada obstáculo é só mais um desafio. A luz do meu sonho me guia, é meu fio. Sinto o gato se aproximar, a pressão aumentar, mas com cada passo firme eu vou me libertar. A ambição é meu farol, minha meta brilhar. O queijo é meu destino, não posso hesitar. Eu corro, eu luto, não posso parar. O queijo me chama, não vou me deixar levar. Entre ratoeiras e gaiolas vão me esquivar. O medo não anda, sou eu quem vai triunfar. E se cair, vou me levantar. Na dança da vida não posso me calar. Cada tombo é um passo, cada dor é um aprendizado. O gato não vence, eu sigo meu legado. Entre ratoeiras e gaiolas vão me esquivar. O medo não manda, sou eu quem vai triunfar. Então vem a vitória, o queijo em minhas mãos. O gato se distancia, sigo minhas paixões. A jornada é dura, mas a luz.